Ficheiro 60, página 587. Lisbeth sentiu que o coração se lhe afundava como uma pedra ao ouvir o pai confirmar o que já suspeitava. Svensson tinha encontrado uma ligação. Tinha conversado com ele e com a companheira durante mais de uma hora. Gostara imediatamente da mulher, mas fora um pouco mais fria com o jornalista. Lembrava-lhe demasiado Mikael Blomkvist. Um desses insuportáveis salvadores do mundo, convencidos de que podem mudar tudo com um livro. Mas reconhecera-lhe as boas intenções. No fim, a visita foi uma perda de tempo. Nenhum dos dois sabia dizer-lhe como chegar até Salashenko. Dag Svensson tropeçara no nome dele e começara a escavar, mas não conseguira identificá-lo. Em contrapartida, ela cometera um erro terrível. Sabia que tinha de haver uma ligação entre Biermann e Salatchenko e fizera perguntas sobre o advogado, na tentativa de descobrir se Svensson já tinha encontrado o nome. Não tinha, mas ficara imediatamente alerta. Apontara baterias a Biermann e apertara-o com perguntas. Tinha revelado muito pouco, mas mesmo assim Svensson percebera que também ela desempenhava um papel no drama. E percebera que tinha informação que ela queria. Tinham combinado um novo encontro depois da Páscoa para discutirem o assunto. Depois disso, fora para casa dormir. Acordara na manhã seguinte com a notícia de que duas pessoas tinham sido assassinadas num apartamento em Enskede. Só tinha dado a Svensson uma peça de informação utilizável, o nome de Nils Bjurman. E ele devia ter ligado para o advogado mal ela saíra do apartamento. E ela era a ligação. Se não os tivesse visitado, ele e a companheira ainda estariam vivos. Não imaginas como ficámos espantados quando a polícia começou a associar-te àquelas mortes, disse Salatchenko. Lisbeth mordeu o lábio. Salatchenko observava atentamente. Como é que me encontraste? Ela encolheu os ombros. Lisbeth, o Ronald está de volta, não tarda. Posso pedir-lhe que te parta os ossos um a um, até responderes. Poupa-nos o trabalho. A caixa postal. Descobri o rasto do carro do Niedermann através da agência de aluguer e esperei até que aquele merdas borbulhento fosse levantar o correio. Ah, tão simples. Obrigado, hei de lembrar-me disso. O cano da pistola continuava apontado para o peito dela. Estás mesmo convencido de que isto vai ficar assim? Perguntou Lisbeth. Cometeste demasiados erros. A polícia vai apanhar-te. Eu sei. O Bjork telefonou ontem a dizer que um jornalista da Millennium anda por aí a meter o nariz e que é apenas uma questão de tempo. É possível que tenhamos de fazer qualquer coisa em relação a esse tipo. Vai ser uma lista comprida. O Mikael Blomkvist e a Erika Berger, que é a diretora editorial, uma assistente editorial e mais meia dúzia de outros, só na Millennium. E depois tens o Dragan Armansky e alguns dos membros do pessoal da Milton Security, e o inspetor Bublansky e todos os que estão envolvidos na investigação. Quantas pessoas terias de me matar para encobrir isto? Não, vão apanhar-te. Salatchenko sorriu-lhe um horrível sorriso irónico. E depois? Não matei ninguém? Não há a mais pequena prova contra mim? Podem identificar quem quiserem, acredita. Podem revistar esta casa de alto a baixo e não encontram um grão de pó que me ligue a qualquer atividade criminosa. Foi a Sapo que te fechou num asilo, não fui eu. E podes apostar que não vão estar interessados em pôr as cartas em cima da mesa. O Niedermann, recordou-lhe Lisbeth. Amanhã de manhã o Ronald parte para umas férias no estrangeiro, onde esperará para ver o que acontece. Tsalachenko dirigiu-lhe um sorriso de triunfo. Tu continuas a ser o principal suspeita. O melhor para todos é desapareceres, pura e simplesmente sem alarido. Passou quase uma hora até que Niedermann voltasse. Tinha calçado botas. Lisbeth olhou para o homem que, segundo o pai, era seu meio-irmão. não notou a mais pequena semelhança. Na realidade, eram diametralmente opostos. Mas sentia com muita intensidade que havia nele qualquer coisa de errado. A constituição física, o rosto fraco e a voz ridiculamente aguda, tudo apontava para deficiências genéticas graves. Não reagira ao taser e as mãos dele eram enormes. Nada em Ronald Niedermann parecia normal. Há todo o género de deficiências genéticas na família do Salatchenko, pensou amargamente. Pronto, Niedermann assentiu. Estendeu a mão para a Ziegsauer. Eu também vou, disse Salatchenko. Niedermann hesitou. Ainda é uma boa caminhada. Não importa, também vou. Traz-me o casaco. Niedermann encolheu os ombros e obedeceu. Começou a fazer qualquer coisa com a arma, enquanto Salatchenko vestia o casaco e desaparecia por uns instantes na sala contígua. Lisbeth viu-o atarrachar um adaptador com o que parecia ser um silenciador improvisado. Muito bem, vamos, disse Salatchenko da porta. Niedermann inclinou-se e obrigou Lisbeth a pôr-se de pé. Ela olhou-o nos olhos. Vou-te matar a ti também, disse ela. És muito segura de ti, tenho de admitir, comentou Salatchenko. Niedermann devolveu-lhe o olhar, sorriu quase docemente e empurrou-a na direção da porta e do pátio. Mantinha-a firmemente agarrada pela nuca. Os dedos dele quase lhe rodeavam o pescoço. Encaminhou-a para o bosque, nas traseiras do celeiro. Avançavam devagar e Niedermann parava de vez em quando para que Salatchenko os alcançasse. Ambos levavam potentes lanternas elétricas. Quando chegaram à orla do bosque, Niedermann largou o pescoço de Lisbeth. Manteve a pistola apontada às costas dela. Seguiram por um trilho difícil com cerca de 400 metros. Lisbeth tropeçou duas vezes e de ambas Niedermann pô-la de pé. Vira aqui à direita, ordenou ele. 15 metros mais à frente chegaram a uma clareira. Lisbeth viu um buraco no chão. À luz da lanterna de Niedermann, viu uma pá espetada num monte de terra. Compreendeu, então, o que o monstro loiro estivera a fazer. Niedermann empurrou-a para o buraco, mas ela tropeçou e caiu de gatas, com as mãos enterradas na terra arenosa. Pôs-se de pé e olhou inexpressivamente para ele. Salatchenko tardava em chegar, mas Niedermann esperava, paciente. O cano da pistola não se desviava um milímetro do peito dela. Salatchenko estava ofegante. Teve de esperar mais de um minuto até conseguir falar. Devia dizer-te qualquer coisa, mas acho que não tenho mais nada a acrescentar, declarou. Por mim tudo bem, respondeu Lisbeth. Também não tenho mais nada para te dizer. E dirigiu-lhe um sorriso de esguelha. Acabemos com isto, disse Salatchenko. Mas estou contente por o meu último ato ter sido mandar-te para sempre para a prisão, continuou ela. A polícia vai chegar aqui esta noite. Isso é tanga. Já esperava que tentasses uma dessas. Vieste até aqui para me matar e nada mais. Não disseste nada a ninguém. O sorriso de Lisbeth rasgou-se e então, de repente, tornou-se malévolo. Posso mostrar-te uma coisa, papá? Lentamente, levou a mão ao bolso traseiro esquerdo das calças e tirou de lá um objeto retangular. Niedermann vigiava-lhe todos os movimentos. Todas as palavras que disseste nas últimas horas foram difundidas na rádio da NET. Mostrou-lhe o Palm Tungsten T3. A testa de Salatchenko cavou-se numa funda ruga. Mostra cá isso, disse estendendo a mão direita. Lisbeth atirou-lhe o PDA. Ele apanhou-o no ar. Conversa, isto é um vulgar Palm. Quando Niedermann se inclinou para olhar para o computador, Lisbeth atirou-lhe um punhado de areia para os olhos. A areia cegou-o, mas instintivamente Niedermann disparou um tiro. Mas ela já se tinha desviado 2 passos para o lado e a bala passou inofensiva pelo sítio onde estivera. Então pegou na pá e desferiu um golpe na mão que empunhava a arma. Acertou-lhe com toda a força nos dedos, com o bordo afiado, e viu a Zigzauer voar pelos ares e ir cair no meio de uns arbustos. Esguichou sangue de um golpe fundo por cima do indicador direito dele. Devia estar a gritar de dor. Niedermann procurava as apálpadelas com a mão ferida, enquanto tentava desesperadamente esfregar os olhos com a outra. Lisbeth pensou que a sua única hipótese era causar o maior estrago possível no mais curto espaço de tempo. Se chegassem a uma luta física, estaria irremediavelmente perdida. Precisava de 5 segundos para chegar até às árvores. Ergueu o pé acima do ombro esquerdo. Tentou torcer o cabo de modo a bater com o gume, mas estava na posição errada. Foi a face achatada da pá que embateu na cara de Niedermann. Niedermann rosnou quando a pancada lhe partiu a cana do nariz pela segunda vez no espaço de dias. Continuava cego pela areia, mas agitou o braço direito e conseguiu afastar Lisbeth com um empurrão. Lisbeth foi atirada para trás e tropeçou numa raiz. Por um segundo ficou estendida no chão, mas levantou-se no mesmo instante. Niedermann estava momentaneamente fora de ação. Vou conseguir. Tinha dado 2 passos na direção do matagal, quando pelo canto do olho, clique, viu Tsalachenko erguer o braço direito. O velho sacana também está armado. A descoberta foi como uma chicotada a rasgar-lhe o cérebro. Mudou de direção no instante em que o tiro partiu. A bala atingiu-a na parte exterior da anca e desequilibrou-a. Não sentiu dor. A segunda bala atingiu-a nas costas e foi detida pela omoplata esquerda. Uma guinada de dor paralisante trepassou-lhe o corpo. Caiu de joelhos. Durante uns segundos não conseguiu mover-se. Tinha consciência de que Tsalachenko estava atrás dela, a 6, talvez 7 metros de distância. Com uma derradeira explosão de energia, levantou-se e avançou teimosamente alguns passos, cambaleando na direção das árvores. Tsalachenko teve tempo para apontar. A terceira bala apanhou-a a cerca de 2 centímetros acima da orelha esquerda. Penetrou na cabeça, atingindo a cavidade craniana. O chumbo ficou cravado a 5 centímetros do córtice cerebral, junto ao cerebelo. Para Lisbeth Salander, os pormenores médicos eram académicos. O projétil provocou um traumatismo imediato e maciço. A última sensação que teve foi de um ofuscante choque vermelho que se transformou numa luz branca. Depois foi a escuridão. Clic! Tsalachenko tentou disparar mais uma vez, mas as mãos tremiam-lhe tanto que não conseguia apontar. A cabra quase conseguiu fugir. E então compreendeu que ela estava morta e baixou a arma a tremer devido à adrenalina que lhe corria nas veias. Olhou para a arma. Ainda tinha pensado deixá-la em casa, mas voltar atrás e enfiar-a no bolso do casaco, como se precisasse de uma mascote. Um monstro. 2 homens adultos e um deles era Ronald Niedermann, armado com a sua Zigzauer, e mesmo assim a cabra quase conseguira fugir. Olhou para o corpo da filha. À luz da lanterna, parecia uma boneca de trapos coberta de sangue. Pôs a patilha na posição de segurança, guardou a arma no bolso do casaco e aproximou-se de Niedermann, que continuava impotente e indefeso, com as lágrimas a correrem-lhe dos olhos cheios de areia e o sangue a escorrer-lhe da mão e do nariz. Acho que voltei a partir o nariz, disse o gigante loiro. Que idiota! Rosnou Tsalachenko. Ela quase conseguiu escapar. Niedermann continuava a esfregar os olhos. Não sentia dor, mas as lágrimas impediam-no de ver. Põe-te direito, raios! Tsalachenko abanou desdenhosamente a cabeça. Não sei o que seria de ti sem a minha ajuda. Niederman continuava a piscar os olhos, desesperado. Tsalachenko cocheou até ao lugar onde a filha estava caída e agarrou-a pela gola do casaco. Arrastou-a até à sepultura, que não passava de um buraco aberto no chão. Demasiado pequeno até para Lisbeth ficar estendida. Levantou o corpo, de modo a que os pés ficassem suspensos por cima do buraco, e deixou-a cair. Ficou em posição fetal, voltado para baixo, com as pernas dobradas sob o ventre. Enche essa merda para podermos ir para casa, ordenou. Niederman, ainda meio cego, demorou algum tempo a encher o buraco. Em seguida espalhou a terra pela clareira com poderosas pasadas. Tsalachenko fumou um cigarro enquanto via Niederman a trabalhar. Ainda tremia, mas o nível de adrenalina começara a baixar. Sentiu um súbito alívio por ela ter desaparecido. Ainda conseguia ver os olhos dela quando lhe atirara a bomba incendiária tantos anos antes. Eram 9:30 quando Tsalachenko passou o feixe de luz da lanterna pela clareira e se declarou satisfeito. Não foi fácil encontrar a Zigzauer no meio do matagal. Regressaram à casa. Tsalachenko sentia-se maravilhosamente satisfeito. Tratou da mão de Niederman. A pá deixara um golpe profundo e teve de procurar agulha e linha para cozer a ferida. Uma habilidade que aprendera no colégio militar em Novosibirsk, quando tinha 15 anos. Pelo menos não havia necessidade de anestésicos, mas era possível que o ferimento fosse suficientemente grave para que Niederman precisasse de ir ao hospital. Pôs uma tala na mão e ligou-a. Decidiriam de manhã. Quando acabou, abriu uma cerveja, enquanto Niederman lavava repetidamente os olhos na casa de banho.